andrecedesmoral.com.br. Aves vida, Levi hoje é onde? Nós tá online no Insta, tá tudo monitorado. Eu avisei para as porrinhas que tá tudo organizado, atuando e mantido. As meninas tudo vendendo online. Só na maldade, vai! Online metendo, e online metendo, tendo online metendo, e online metendo, tendo online metendo, online metendo, tendo online metendo. Viola, viola, viola, viola, viola! André Cidês, o mural de Ibicoara. Baixão, baixão, baixão, baixão. Nós tá online no Insta, tá tudo monitorado. Eu avisei para as porrinhas que tá tudo organizado, atuando e mantendo. As meninas tudo veneno online. E online metendo, e online metendo, tendo online metendo, capazinho. E online metendo, online metendo, tendo online metendo. Vai viola, vai viola, vai viola, vai. Tá gostoso, tá moral, tá gostoso, tá moral, tá gostoso, na moral, tá gostoso. Vai, vai. E online metendo, e online metendo, tendo online metendo. Estou na maldade. Traga cachaça, trago uísque. Hoje eu quero me embriagar, eu quero ficar louco. Online metendo, online metendo, tendo online metendo. Online metendo, online metendo. Não era pra parar não? Pedi pra... Ai, ai. Online... É pra parar esse negócio, né? Rapaz, esse negócio de metendo, online metendo, online metendo, tendo online metendo. Ai, bem. E online metendo, online metendo, tendo online. Para, para, para, para, para, para.